natureza, com toda certeza, há de reclamar com razão a atitude do homem na terra, com os rios e os peixes do mar. As matas ardem em grandes queimadas, construindo estradas que nos levarão a nada. Eu sinto pena da passarinhada e dos índios que não podem lutar. E no futuro, quando uma criança o ar puro quiser respirar, vai sentir que onde era floresta é só fumaça parada no ar. E quando eu penso, me dá uma tristeza em saber que não posso voltar. Quando eu ouço o barulho da chuva, sinto saudades daquele lugar. A natureza, com toda certeza, há de reclamar com razão a atitude do homem na terra, com os rios e os peixes do mar. As matas ardem em grandes queimadas, construindo estradas que nos levarão a nada. Eu sinto pena da passarinhada e dos índios que não podem lutar. E no futuro, quando uma criança o ar puro quiser respirar, vai sentir que onde era floresta é só fumaça parada no ar. Quando eu penso, me dá uma tristeza em saber que não posso voltar. Quando eu ouço o barulho da chuva, sinto saudades daquele lugar. Quando eu ouço o barulho da chuva, sinto saudades daquele lugar.